Se você não aprendeu, chega pra cá, vou te ensinar. A dança do verão nasceu, tô fácil como beabá. Vamos lá. Se você não aprendeu, toma, chega pra cá, vou te ensinar. Toma, vá na dança do verão nasceu, tô fácil como beabá. O verão chegou, amor, e com ele a dança também. É tão fácil mexer o corpinho, meu bem. Foi assim que eu me apaixonei por você. Pirraça, meu barrinho, descendo, descendo vai. Me chama, meu neguinho, subi na rocha, não cai. Pirraça, meu barrinho, descendo, descendo vai. Me chama, meu neguinho, subi na rocha, não cai. A rocha, vá! Também é tão fácil mexer o corpinho, meu bem. Já surgiu em Salvador, derramou a de tanto esplendor. Foi assim que eu me apaixonei por você. Descendo, descendo, me chama, meu neguinho, subi na rocha, não cai. Pirraça, meu bainho, descendo, descendo vai. Me chama, meu neguinho, subi na rocha, não cai. Pirraça, meu bainho, descendo, descendo vai. Me chama, meu neguinho, subi na rocha, não cai. Pirraça, meu bainho, descendo, descendo vai. Me chama, meu neguinho, subi na rocha, não cai. A rocha vai.